Gente boa, exemplo de pessoa, motivo de orgulho pra família e pra coroa. Ele sempre estudou, ele sempre trampou, tudo que tem com esforço alcançou. Nunca foi motivo pra blá blá blá, daquele lá ninguém tem o que falar. Na picadilha, elegante, sempre sorrindo, sonha acordado, não vive dormindo. Correria, tipo pau pra toda obra, disposição o moleque tem de sobra. Não é à toa que todo mundo acha ele esperto. Sempre corre pelo certo, tem quase tudo que sempre quis. Pra ser assim, vida inteira batalhou. Pois é, como ele mesmo disse, se lutou, não se acomodou, conquistou. Corre pelo certo, sem atrasar ninguém. Cê mesmo, hein? Vestimenta de sujo e um coração de rei. Cê mesmo, hein? É a prova que o carisma sempre convém. Tamo junto, vem que vem. Conquista sempre do seu jeito, agilize pra do gueto, traz melhoramento. Na fita, meme, meme. Já é a rara do pai pedreiro. Fisca, meme. Acorda cedo e trampa com os guerreiros. Valoriza o berço, caminha o momento. Dá exemplo, é espelho, respeita o movimento. Quando pequeno moleque sonhava em ser bombeiro, questão de tempo foi ligeiro, se formou engenheiro. Talento pra coisa certa eu sei, o moleque tem, sabendo que o boca aberta espera a nota de 100. Se desvia dos coxinhas da rotina, não é refém. Segue a premissa, não vacila, trabalha pra se dar bem. Não se acha mais que ninguém, pensa coletivamente. Ensinamentos de Malco revivem na sua mente. Autossuficiente, vários argumentos no peito. Tem todos os motivos pra sorrir com todos os dentes. Corre pelo certo sem atrasar ninguém. Cê zica mesmo, hein? Vestimenta de sujo e um coração de rei. Cê zica mesmo, hein? É a prova que o carisma sempre convém. Molecote, tamo junto, vem que vem. Zica mesmo, hein? Zica, zica, zica.